Yeah. 2 Anderson 854. Pronto, Salvador, 354-77 decolado, perfil da Momo. Obrigado, boa tarde, 9397. Igual 9397, decola, perfil da El. Zero, solicita a voz pro de bote, mas precisa, não precisa, não serve. Charlie 12080. Salvador Condessa 101. 208. mensagem. Salvador, 142 na Puca. 1903.